teve a chance, então pra que desperdiçou? Entre eu e você, tudo terminou. Tudo terminou. É Aviões de Forró, volume 3. Simbora, aviões! Chega, eu quero mais pra mim. Não adianta vir pedir perdão. Se não cuidou, só maltratou, feriu meu coração. Não quero mais voltar atrás. Eu vou viver longe de ti. Dizer não mais me amar.